clear for the IOS. Let's go 6918. 06918, clear the Delia 63 with post stabilization like last call. Clear for IOS, ring, report, establish. Let's go 6918. Gente, agora estamos de leite, certo? Tango, reposto para a descida. Romeu, F uniforme Delta, vista para 4 mil pés, existe em Salvador, 10191, reposto para o cancelamento do plano de instrumento. Romeu, F uniforme Delta, plano RFR cancelado, agora 19204. Desse em condições visuais para 3.500 pés após a critério, informe seu chamado de pouso. Uno 909, sim. Azul 2789, passou a posição boa. Nível 1 0. Gente, azul 2789. Então, 3367, acione identificação, deixa 4 mil pés, via chegada bom, se ajuste de altímetro, 9091. 9091, 4 mil na bom. Papa Tango Juliette, Serra Tango, desça para 4 mil pés, ajuste de altímetro, 9091. TAM 4778, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 120 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar a pista no zero, TAM 4778. Papão meu, F uniforme Delta, serviço radar terminado 53 milhas, setor sudoeste de Salvador, o controle desconhece estátulos nesse setor, chame o controle Léo. Para informação de possíveis estáceos na frequência 120 decima 1. Azul 2789, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 220 limitado pelo custo do localizador. Direita 220, limitado pelo curso do localizador, 220. Controle autônomo para a passada para o plano, abaixo. Negativo, quilo Romeu Oscar, mantenha para o as de Paris. Gente, vento para cheque no 20 graus 09, 3778. Pode ser, desça para 1 no mil pés. Completamente igual ao contrato do dia. Gente, então mantenha 1 no 1500 pés, Eco Juliette, Eco. Ó, meu papai Serra Bravo, controle. Serra Papa Bravo, confirme. Firme, você está decolando, seu uísque Delta Lima para Itabuna, confirme. Gente, confirme o código alocado. Kawasaki, 4423, temos 3 horas e 48 autonomia, 124 para o alternante Galeão. Afirmativa, via litoral 500 pés, Serra Papa Brava. Patrulha Salvador, o TAM 4778, boa tarde. TAM 4778, contato a radar. Decolagem, suba via Pucca para nível de voo 330. Top via Pucca para o nível 330, TAM 4778. Avio 2789 agora. Passado em 1,5 milhas, setor nordeste, noroeste de Salvador, resta uma navegação na proa de duna, desce a 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS-XY, pista dessa, aposto no curso localizador. Autorizado duna, 2 mil pés, ILS-XY, pista dessa, a Patango de Lete, Ratango, vai na proa de duna, desce a 3 mil pés, ajuste de altímetro 1,0,1,1. Durante o duna, para o curso local, a vista da coronel, data. Vamos nesse rapaz tá bravo, a localidade em Itabuna, grupo Zulu. Localidade de pouso em Itabuna, é grupo Zulu. Afirmativo, garagem rota, grupo Zulu. Gente, quando possível, informe seu estimado de pouso. A presente faz 54 minutos. Gente. Embraer 190 of your company at the rolling at the runway 10. Stand by for runway vacated to 6918. Ok, pode prosseguir até a ponta de espera. Prosseguindo. Fantástico, passageiro 233, com 62, deu 25 horas de Brasília. 789, reduza para aproximação e chame torre 198, decimal 6. 186, obrigado. Trapa, tá bravo? Confirme seu chamado para terminal. Rotatório agora, o Eco Juliette Eco. Eco Juliette Eco, chame torre 198, decimal 95. Isso. Papatango Kilo Romeu Oscar, para a separação com Eco Juliette Eco, faça uma espera na rotatória aguardando chamar a torre. Ok, faz a espera, chama a torre, qual é o frequente? O Kilo Romeu Oscar, aguarde para chamar a torre. Confirme da nave que modulou para o controle? É a frequência da torre, para o Eco Juliette Eco. Papatango Eco Juliette Eco, a frequência 198 decimal 6. Gente, aguarde. Controle de Salvador, boa tarde, Azul 4423. Azul 4423, contato Orlando Decolagem, suba via Arbor 1 para nível de voo 360. Via Arbor 1 ao nível 360, Azul 4423. Matango Juliette, Serra Frango, desça 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS-XY, pista 10, reposta no curso localizador. Matango Juliette, Serra Frango, desça 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS-XY, pista 10, reposta no curso localizador. Matango Juliette, Serra Frango, desça 2 mil pés, autorizado o final do destino. Nave que modula para o controle informa que eu só recebo chiado. O TAM 3.6.6.7. Agora afirmativo, prossiga. Após 4.000 dentro do procedimento. Afirmativo, desça 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS-XY, pista 10, reporte no curso do localizador. 2.000, reporta o localizador TAM 3.6.6.7. Afim para o controle? está autorizado prosseguir para o destino 216 ou irá prosseguir corredor de até o destino? O senhor tem condições de informar seu chamado para ir ao terminal Ilhéus? Gente, aquilo Romeu Alfa ainda espera na rotatória, só me torre 1 no 8 decimal 6. Batango Juliette Serra, então confirme o pouso será na pista 9 ou na pista 7? Agora eu estou tudo para o instrumento para pousar na sua pista. Gente, o Juliette Serra, então. Autoridade final 7, reposta o FBK. Papá, meu Serra Papá Bravo, confirme novamente. O seu chamado para o terminal Ilhéus será mais 19 minutos? Gente, aos 34, então, ingressando no terminal Ilhéus. Autorizado chamar na frequência livre para a coordenação enquanto ingressa na terminal Ilhéus 120 decimal 1. TAM 3367, confirma sua velocidade indicada? 2509. Gente, inicie redução para 2209. 2209, são 3367. Papatango Juliette Serra Tango, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1 no 8 decimal 6. 1 no 8 decimal 6. Salvador, muito boa tarde, Juliette Serra Tango, só vou ligar pra lá, só vou mudar na vara. Gente, Papatango Juliette Serra Tango, confirma a intenção, é pouso 7? Afirma. Gente, reporta para cancelamento do voo IFR, Juliette Serra Tango. Quando passar o estado, eu chamará, Juliette Serra Tango. Afirma. Eco Juliette Eco, vento 1 no 10 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista 1 no 7. Eco Juliette Eco. Vamos a curva, pula na asa. Último Romeu Oscar, vou na ponta da sua asa, reparta a outra mesa. A sua asa, reparta a tabula, pula na asa. Para o cancelamento do Alcione, Juliette Serra Tango, cruzando na cabeça. Gente, voltamos, Juliette Serra Tango, plano cancelado aos 1,612. Curva esquerda, ingressa dando do vento da 1,7 pela direita. Vai provavelmente guardar para girar a base e vai fazer uma perna longa, ok? Gente, já vai livrar a esquerda aqui para girar a base pela direita da 1,7. As suas instruções. Livrou azul, 2,7 atrás. 789, solo 1612, chame agora solo, 121 decimal 1. 121, 1. Eco Juliette Eco, já autorizado o pouso 17, o vento 1100 graus 099. Na costa, baixa de checado pro Eco Juliette Eco. Oi, Salvador, é o Oscar Mike Yank. Informe o Oscar Mike Yank, repórter falou de Itapuã. Oscar falou de Itapuã, Yank. O Papatão Juliette Serratão, me informa um tráfego do setor, o sentido oposto, mantendo no 1500 pés, repórter visual com o mesmo, é um Highlander. Afirmativo, estamos guardando nada. Gente, Juliette Serra Tango vai fazer uma perna do vento, alongar, dar um no 7 pela direita e aguardar para girar a base. Gente, vai alongar o Serra Tango, aguardando para girar a base. Papa Tango, quilo Romeo Oscar, visual Papa 34, sentido oposto, 1.500 pés. Visual, contrário. Gente, vai continuar a final do no 7 agora na autorização de pouso. O tráfego está à sua direita, 1.500 pés. Quilo Romeo Oscar. O 74 autorizado voa direto na trilha de Conde. Papa Tango Vitorinho de Juliette, mantenha sobre regras de voo visual no 1510. Via corredor de reporte Paribe para ingresso em Interlagos. Papa Tango Vitorinho de Juliette, controle ciente. Índia, quando lá 1 8 decimal 95, ajuste no zero, corrija 1 8 decimal 612, ajuste 1011. Capacidade do ar. Prospect Point Sierra 860 de 11, vou usar nossa. Boa noite. A próxima voz não vai fazer de novo, tá? Porque eu não pedi todo o procedimento pela voz. Gente, vou botar um vídeo de tratamento, gente. Tá iniciando a 6355. Gente, vento 110 graus, 08 nós, inicia de imediato. Azul 4423, chame centro Recife, 1260. Caso negativo, 1 28 decimal 8. Centro Recife, 260, caso negativo, 288, azul 4423, bom trabalho. Papatango Lima Juliette Lima, sem identificação, autorizada a chegada Bomed 1, no reporte para a descida. Já tentando saber descida ao centro, autorizado para 1, no segundo. Gente, desça para nível de voo 050, Papatango Lima Juliette Lima. Confirmando Pucajamo, após Jamo, voa Aracaju, ok? Pucajamo, após Jamo, Aracaju. Gente, voa número 0. Correto, chama pronto. Gente, número 0. Muito bom voo. Uma 8. Lagante. Eu acho que a Laikiak visual com aeronave final curta, 1-0, pode prosseguir para a norte. Gente, opa, Romeo Oscar Mike Yankee, está autorizado a cruzar a final do 1-0. Vai aguardar para girar a base. Temos a aeronave agora ingressando a final do 1-7, é um no meu pé. É um Charlie 310, que é o número 2 para pouso na cabeceira 1-7. Oscar Mike Yankee. Yankee está aguardando a autorização para girar a base, o Oscar Mike Yankee. Lima Juliette Lima, vou na proa de TAP. Onde é o TAP? Patango Vitorinho de Juliette autorizado a proa da CEASA. Na 6355, aguarde, iremos coordenar com o centro. já foi anteriormente informado, agora a posição de 1h20 nível de voo 190, Charlie 130. Sente a guarda, coordenação, graças. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para portão 10, 133 Minas Gerais. Romeu Oscar Maikenk, autorizado girar base, opção 17 pela direita, vai reportar a final 17. Oscar Maikenk. E aqui é portará final, baixado travado. Então 3155, apenas uma solicitação do controle, vai manter até o nível 180, 30 milhas do VR de Salvador. 011. Olha, 2 mil autorizados em ADS aqui, 1099, Lima de Lobinho. Oxanel 6355, subaça em restrições para nível de voo 360. 360, tem restrições, 355. Boa tarde, Lima, 10. Lima, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, muito graça, Júlia. Oxanel 6355, autorizado, Vana Bruz de Motiva. Motiva, 6355, solo Salvador, voo no 620 para o Fulitec, para o posição 3. Afinal, no 7, e Júlia. Oscar Maikenk ingressando, afinal, no 7, baixado e travado. Oscar Maikenk, autorizado, pouso na pista no 7, o vento 110 graus, 99. Yes. Então, 3155, decolou 26, chame o controle em 119.8. Controle 119.8, tá 3155, como vai fazer? Bora, Yank. Tô indo. Decolado Sango 1, 1700. Então, 3155, contato para a decolagem sob aviação Sango 1, sem restrições para o nível de voo 320. Dia Salvo 1, sem restrições, nível 320, dia 3155. Passaria 2233, decolou 28, chame o controle em 1208, bom voo. 208, 2233. Corrigindo, 198 por passaria 2233. 7, 19, 8, obrigado, boa tarde. Interceptão final na Honda 197, India Julie. Victor, India Julie, tráfego avistado, autorizado pouso na pista no 7, o vento 110 graus, 8 nós. Viva 7, Julie. Controle Salvador, passarelo 2233. Passarelo 2233, contato radar na decolagem. Suba via Momo para nível de voo 160. Via Momo 160, passarelo 2233. Caso negativo no 25 decimal 1. 2835, no 35, batata. Caso 4, utilizado alinhar e manter pistão no 0, coordenação com controle e sem restrições. Afirmo, apenas a restrição da carta de manter 2.000 pés até a terceira milha. Vitor de Julho, solo FOS 3.1 autorizado, backtrack, sessional, frequência livre. Direto Momo. Direto Momo 2233. No 097 do Colos 3.1, chama o controle em 199.8. 198, obrigado, uma boa tarde. Romeu Bravo Oscar, cancelado as inscrições à frente, desça para 3.000 pés, ajuste no 011. Azul 4206, acione identificação, desça para nível de voo 050, vando direto ICAP. O ajuste em Salvador no 09, procedimento em via da CXI, pista no 0. 4206, copiou, descendo para 050 na proa de ICAP. Patambu Lima, Juliette Lima, só autorizado esse nosso procedimento em via da CXI, ponto estabilizado. Controle, boa tarde, o Gol 1097 decola. Gol 1097, boa tarde, tanto com contato radar, sobre o 3620. Após 2.000 pés, vou direto Elefa, após Elefa nítido. Ok, voando Elefa, Elefa nítido, ascensão 360, Gol 097. Meu Bravo Oscar desce para 2.000 pés, ajuste no 011, está autorizado a final do procedimento de LSC e pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Desce para 2.000, reporte estabilizado, uma boa Lima Juliette Lima. Lima Juliette Lima, turno 895. 118.6, correção. 18.60, Lima Juliette Lima, 60. 18.6, agora sim. Passaredo 2233, vou ir direto para o WhatsApp. Vou ao WhatsApp 2233. Bom, Salvador, boa tarde, eu vou 1169, da TAM. Posição 1-1, posso pedir autorização para Guarulhos. Gente, prepare a saída da Sambo 1 e aguarde cópia. Aguardando Sambo 1, obrigado. Autorizado, base para pista no 7, reporte quando na final, ajuste de altímetro no 0 no 1 e o vento 1-1-0 graus, 1-1 na... Zero, Lima, tem pista no zero. A Lima tem ano zero, vou no meio da gente. Juliette Lima, copia a torre. Relativo, na final da 1, Sérgio, Lima, Juliette aqui. A zero, à esquerda, limite, direção 10.6314. A 314, subiu para nível de voo 340, está sob contato radar. Lima 314, caso de falha de comunicações, após 10 milhas Delta Mike Echo Salvador, sou autorizado a reassumir navegação na Proa de Petrolina. Sente, caso de falha de comunicações, após 10 milhas, reassume na Proa de Petrolina, 6314. Prego 2233, sou autorizado pelo Centro do Recife, direto Barreiras. Boa, Barreiras, obrigado, passageiro 2233. Nordeste do VR de Salvador, essa é uma navegação na Proa de Petrolina. Sim, na Proa de Petrolina agora, 6314, obrigado. T3155, chame Centro Recife no 2835, alterno no 25, decimal 10. Da 3155, controle. E agora Centro Recife na frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 10. Chanel 6210 está sob correção. Chanel 6210 está na identificação. Eu direto SAP, desça para nível de voo 050. SAP 050, 6210, obrigado. Chanel, correção. Azul 4206, desça para 2000 pés. Ajuste no 011, está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0 de Salvador. Reporte estabilizado. 2000 pés, 1011, descendo e autorizado o procedimento LS X-Ray da pista 10, 4206. Quando ligou o Romeu para baixo? Quando ligou o Romeu 20. Completa final do procedimento, chame turno no 8, decimal 6 dúzia. 6 dúzia, Oscar. Voo no 620, controle. Boa tarde, decolado, passa 2 e 100. O no 620 da Gol está sob contato radar Sudal 370. Apresente voo direto Jamo, após Jamo Aracaju. Ok, livre da restrição, livre da ascensão 370, da presente Jama após Aracaju. Gol 1097, chame Centro Recife no 260, alterno no 28, decimal 8. 260, 1169, pronto para o pushback e acima, posição 1-1. Gol 1169, pronto para cópia. Pronto para cópia. 0-0 Guarulhos, nível 360, via preso 1-0, até Tango Bravo Eco. Decola da 1-0, após a decolagem curva direita. Perfil de saída São Vuno, Leda Motiva. Aciona 5530, controle 119, decimal 8. Nível 360, autorizado, perfil 1-0, Taubaté. Decola de saída curva direita, São Vuno, Leda Motiva. Aciona 5530, e o controle 19-8. Correto, com o número 69, confirmando o destino Guarulhos, a porta, o táxi, autorizado inicial, pushback, acionamento. Afirmo, destino Guarulhos, livre pushback, acionamento, reportarei para o táxi, 1169. Meio Bravo Oscar, Alfa 41, né? Autorizado Backtrack, esse sinal fica se livre. Nossa aérea 2474, tá a 66 milhas, Nordeste do VRD Salvador, serviço radar está encerrado. Chama controle na Caju, na frequência 120, decimal 3. Oceaner 62110, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-1, ponto que segue tráfego à frente 12 horas, 1-5 milhas, mesmo rumo e destino, passando 3.000 para 2.000 pés com 2.60 de ground speed. Oceaner 2-1-0-200. Tente 6314, autorizado desvios. Aguarde coordenação para nível de voo 300 como sinal. Scanner 6314, suba e mantenha nível de voo 300, está autorizado pelo Centro Recife. E chame agora os mesmos na frequência no 2685, alterna 12545. Estabilizado, azul 4206. Azul 4206, completa final do procedimento ILS-6, chama a torre 198-6. 198-6, ILS-6-Ray down 0. 4206, boa tarde. Utilizado via PAT, ainda quanto de espera 198-95, ajuste na 09. Estabilizado. Ao atingir 2.000 pés, inicie redução para 1809. Iniciando 2.000, localizado, irá iniciar redução. Tran 3190, sendo identificação, o direto Duna desça para 3.000 pés, ajuste em Salvador 1011. Uno 620, dá presente ou direto Aracaju? Aracaju dá presente, 620. Uno 620, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, 620, obrigado, boa tarde. Boa. Passaria do 2233. Chame Recife no 260, alterna no 28 decimal 8. 260, 288, 2233, boa tarde. Chanel 6210, estabilizado? Bem, 6210, completa a redução para aproximação, tráfego azul 612 de milhas à frente. Chanel Torre 98 decimal 6. 86, obrigado. Juliette, portão 1. Alfa Juliette, portão 1, autorizado, 4206. Prossiga. Ok, sente, agora de copo. Muito boa tarde, 3307 da TAM, maior de forma, 360.110, portão protocolo. Gente, prepara a saída Sanvo 1 e agora de copa número 2, TAM 3367. Brasil, Arsavo 1, 3367. Dona Avila, sinal dando zero? Após ser da Avianca na curta, a linha mantém pista no zero, gol no 1 menor. Bruno 869, acione identificação na Pro de Bom Sucesso para 4.000 pés. Ajuste em Salvador 1011. Azul 6973, cópia. Azul 6973, autorizado Campinas, nível 320, via Perdão 10, Tubave, Aposul 16, Posmo, DCT Confins, DCT Chomote, Aposul 30 em Tite, após prosseguir via rota do plano. Decola da 10, após a decolagem curva à direita. Perfil de saída Sanvo 1, Leda Motiva, acena 5551, controle 119, decimal 8. Autorizado a final do procedimento de LSP para a pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. 2.11, autorizado a escolher, no relato estabilizado. correto, azul 6973, reporte, pronto, espectrômetro. Tan 3367, cópia. Tan 3367, autorizado com fins, nível 360, via PES-10, PUBA, via PES-16, POSMA, após prosseguir via rota do plano. Decola da 1-0, após a decolagem em curva à direita, perfil de saída São Juno, Leda Motiva. Aciona 5511, controle 119, decima 8. 2, 3, 190. Via 3190, complete o final do procedimento de LSX-6, que é da Torre Salvador, frequência 118, decima 6 dúzia. 26, o 1869, desça para 2000 pés, ajuste no 011, autorizado a final do procedimento de LSXA, reporte estabilizado. Como que estão canceladas as restrições da posição pelô? Autorizado a proa de pelo, descendo para 2000 pés, ajuste em Salvador 1011. 1169, chame em Recife na 2835, alterne 125 decimal 10. 1069, pode ir para o táxi. Agora deixa o vetor para interceptar o localizador. Papapá, Sierra Hotel Charlie, para seguir. Confirmando Alfa Sierra 50, acionado 0140 POB02. Helicóptero está autorizado cruzamento da Baía de Todos os Santos. Ajuste em Salvador 1090, confirma a altitude. Gente, repasse através do farol da Barra. Informa que Salvador opera na frequência 119, decimal 8. Confirmando o controle Salvador, opera na frequência 119.8. Você vai manter a linha do litoral sul até o Parque de Pituaçu na nossa frequência, frequência 119.8. Tesouro 90, solo foi 02-1211, solo. Tá 3190, táxi autorizado via Alfa Juliette, Porto Alfa Juliette, autorizado. Esquerda 160,